Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas, os druidas reunidos e os seus amuletos mágicos com sons do rock psicadélico, do rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada. E hoje começamos com os Procol Harum, Shine On Brightly. É um dos temas do segundo disco de Procol Harum, saiu em setembro de 1968, o sucessor do álbum de estreia e que na altura foi muito bem recebido, isto após o sucesso imenso de A Whiter Shade of Pale, que colocou os Procol Harum no mapa, e um tema talvez um dos maiores sucessos comerciais da década de 1960. Este novo trabalho, o sucessor então do disco de estreia dos Procol Harum, encontra a banda a ir em direção a um som mais relacionado com o rock progressivo, aliás, o segundo lado do disco é só uma única faixa. No Reino Unido não teve assim grande sucesso, o contrário aconteceu já nos Estados Unidos, onde de facto os Boko Haram conseguiram um maior sucesso comercial e por isso mesmo também se focaram em mais digressões nos Estados Unidos da América. Escutámos então Shine On Brightly, dá título ao segundo disco de Boko Haram, de 1968. Entretanto, seguimos para as despedidas da Floresta Encantada a Ian MacDonald, músico fundador de King Crimson, que nos deixou há poucos dias, a 9 de fevereiro. O multi-instrumentista morreu com 75 anos, ele que tocava teclado, tocava instrumentos de sopro, é dele o saxofone que se ouve muito no álbum de estreia de King Crimson, e por isso mesmo a dedicatória da Floresta Encantada a este músico crucial britânico, que para além de King Crimson passou por outros projetos, incluindo também os Foreigner, que fundou em 1976. Para a Floresta Encantada de hoje, e neste momento de despedida, Ian MacDonald, servem duas músicas. I Talk to the Wind, para o álbum de estreia de King Crimson, In the Court of the Crimson King, e também para o registro que fez a seguir com Michael Giles, também elemento da primeira encarnação dos King Crimson, o baterista Michael Giles. Juntos lançaram o registro MacDonald and Giles em 1970. Dois momentos então, primeiro uma faixa retirada de In the Court of the Crimson King, de 1969, I Talk to the Wind, e depois Tomorrow's People, The Children of Today, de MacDonald and Giles, para o disco de 1970 homónimo, neste momento em que recordamos então Ian MacDonald, que nos deixou há poucos dias. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I told the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. Thank you. Últimos minutos com McDonald and Giles, de Ian McDonald e Michael Giles, ex-elementos da primeira encarnação de King Crimson. Juntos lançaram o único disco em colaboração em novembro de 1970, um disco que recupera muito do som mais folk e pastoral que também se podia encontrar no primeiro disco de King Crimson. Escutámos a faixa Tomorrow's People, The Children of Today, de McDonald and Giles, e também King Crimson, I Talk to the Wind, neste momento em que nos despedimos de Ian McDonald, músico multi-instrumentista e que infelizmente nos deixou aos 35 anos há poucos dias. Também há poucos dias fez 45 anos o lançamento de Rumours, disco emblemático no percurso de Fleetwood Mac, sem dúvida o seu maior sucesso comercial, com músicas que ainda hoje estão constantemente a passar nas rádios. Para assinalarmos também esta efeméride, porque não, dois temas retirados daquele que é o 11º disco no percurso de Fleetwood Mac, e naquele momento em que a banda está com a sua formação clássica. Já muitas vezes os Fleetwood Mac passaram na Floresta Encantada, mas com formações anteriores, também com música mais ligada a um rock mais clássico e até psicadélico, mas neste momento aqui a fase de maior sucesso comercial por parte de Fleetwood Mac, com o disco Rumours, saiu em fevereiro de 1977, faz 45 anos. Vamos então ficar com duas faixas, primeiro The Chain e depois Gold Dust Woman, o momento de celebração dos 45 anos de Rumours de Fleetwood Mac, hoje na Floresta Encantada. Listen to the wind blow. She make you cry, make you break down, shatter your illusions of love. And is it over now? Do you know how? Pick up the pieces and go Floresta Encantada, primeiro com duas músicas retiradas de Rumours, o álbum emblemático do Fleetwood Mac, que saiu há 45 anos, em fevereiro de 1977. Escutámos The Chain e também Gold Dust Woman, duas das músicas, entre muitas das músicas famosas de Rumours de Fleetwood Mac. E, entretanto, também colámos a Fleetwood Mac com os Roxy Music, viagem até 1974, no registro Country Life. Já os Roxy Music, um pouco longe do início de carreira, em que tinham na sua formação também Brian Eno, que nesses dois primeiros álbuns de Roxy Music trouxe um design sonoro com alguma abstração à mistura e algum experimentalismo. Aqui os Roxy Music ainda estão numa fase de transição entre o art rock e música mais pop, e escutámos uma das faixas então deste álbum de Roxy Music de 74, Country Life, a faixa Out of the Blue, e destaque neste tema para o violino de Eddie Jobson, ele que entrou para o lugar de Brian Eno para tocar sintetizador, mas também cordas, neste caso o violino, e nesta música é muito fácil perceber onde está o violino de Eddie Jobson em Out of the Blue, ele que vinha de uma banda mais relacionada com o rock progressivo, os Curved Air. E depois de Roxy Music, em 1974, seguimos para o momento Zuvi Zeva Zappa, da Floresta Encantada desta semana. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Este é o momento da Floresta Encantada dedicado a Frank Zappa, já que tem uma discografia tão longa e tão vasta e que vai a tantos lugares, por que não tentarmos passar todas as semanas uma música de Frank Zappa? É esse o propósito deste espaço a que apelidámos de Zuvi Zeva Zappa. E esta semana vamos até ao registro de 1968, saiu em dezembro de 1968, o registro Cruising with Rubens and the Jets, de Frank Zappa com os Mothers of Invention, um disco em que Frank Zappa presta, de certa forma, homenagem a um som que ele adorava, o som mais pop dos anos 50, e aqui criando quase uma banda fictícia, Ruben and the Jets, dá vida a temas originais, também aqui alguns clássicos do álbum de estreia de Frank Zappa, mas que foram alvo de novos arranjos para ficarem mais próximos desse som pop dos anos 50, e do qual Frank Zappa era um fã, confesso. Do disco Cruising with Ruben and the Jets, de 1968, e que recupera então muitas memórias da música pop dos anos 50, música pop norte-americana dos anos 50, Frank Zappa e os Mothers of Invention, aqui com o tema Stuff Up the Cracks. É Frank Zappa, no espaço da Floresta Encantada, Zuvi Zeva Zappa. If I tried to make you happy, I gave you all my love. There's nothing left for me to do but cry. Turn on the gas, I'm gonna take my life. If you decide to leave me, it's all over. If you decide to leave me, it's all over. I tried to make you happy, I gave you all my love. There's nothing left for me to do but cry. Frank Zappa na Floresta Encantada, Stuff Up the Cracks para o registro de 1968, Cruising with Ruben and the Jets, um álbum em que Frank Zappa se dedica a explorar o som do whoop, da pop dos anos 50 nos Estados Unidos da América e da qual Zappa era um fã. Confesso, ele que em toda a sua carreira vai buscar aqui e ali momentos deste som, mas aqui é recriar como se fosse um disco saídinho dos anos 50, mas claro, ali já com o som bem definido da guitarra de Zappa, o registro Cruising with Ruben and the Jets, do qual retiramos então Stuff Up the Cracks. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final, regressamos até ao registro The Crazy World of Arthur Brown, de 1968, um disco que teve na produção Pete Townshend dos The Who e que celebrizou o músico Arthur Brown, ele que teve um enorme sucesso comercial logo com o single de estreia, a faixa Fire, que dos dois lados do Atlântico chegou ao topo das tabelas de vendas. Foi número 1 no Reino Unido e número 2 nos Estados Unidos da América, um single com muita intensidade e que revelava já também a teatralidade de Arthur Brown, que ele levava para cima do palco com a cara pintada e também com uma série de efeitos pirotécnicos. The Crazy World of Arthur Brown é o disco de estreia, em 1968, um álbum psicadélico e onde está lá toda essa teatralidade por parte de Arthur Brown. Com produção então de Pete Townshend dos The Who, fica para ouvir uma música deste registro, não é o tema Fire, esse já passou por inúmeras vezes na Floresta Encantada ao longo dos últimos anos, mas vamos ficar com outro tema desse registro de Crazy World of Arthur Brown, Come and Buy, um momento psicadélico de Arthur Brown, a fechar então a Floresta Encantada desta semana. God, brother, you lie. Your entry is sin. Go away!